Salve favela, é Real Hits dos beat. Salve meu chapa sangue B. Aê, te marcou. Só fé, muita fé. Paz, dinheiro pros irmãos. Liberdade pra todos que estão lá. Nós parou geral, nós mijou na cara do sistema, cuzão. Vocês veio aqui, fizeram o que fez. Matar inocente, forjou minha prisão. De MS, GO Paquistão. Só pente lotado, giras caracol. Na rua vi muitos morrer pelo certo. Sem Deus é caixão, vela preta é brau. Não vai pra grupo, dá um trampo, moleque. Quanto de 18, amarga a lei dos 30. RDD só chepa água do boi. Só grade sem brau, sem rádio, sem visita. Deito na jega, saudade me mata. Lembro dos meus filhos, minha mãe como está. Só peço a Deus saúde, sabedoria. Ilumine minha vida, cadê o lugar? Perninha leal, combatente de guerra. Salve irmão, Vila Alzira no ar. A chapa é quente, o time é só bandido. Só visão de cria, não vai vacilar. Cadelão deu o papo, os menino executa. De 762R10 para Fal, Mato Grosso do Sul. Jardim Guia Lopes, nasci uma Glock, nação fuzil Fal. Só fé, muita paz, dinheiro pros irmãos. Liberdade pra todos que estão lá. Na pista só fica os leal. A rua conhece a cara, é respeitar. Jurei amor, ninguém é maior que a bandeira. Confesso fiel, se invade, vou atirar. O crime não compensa, mas fazer o quê? Eu não sou Deus pra vir julgar ninguém. A maldição não é o que entra, é o que sai. Quem dá tiro, leva tiro também. Uma sub na mesa, só pente de 100. A cromada na cinta, só pra garantir. Quem me amava hoje me odeia, virou inimigo no crime. É assim, não vai achando que cadeia é só pra homem. Onde o filho chora e a mãe não vê. Me ajoelho e clamo pela paz. Sou favela sumida até morrer. Nós é o ela corrente chamado família. Família pra nós é sagrado drão. Quem de verdade soma não conspira. Ajuda um amigo, não mata um irmão. É desse jeito, família. Perninha da Vila Alzira, Cadelão, Dote, Wellington Rocaima, Danilo Incabite, Juninho da Jandaia, Walter Cipó, Otávio, Jefinho Charada, Jefão da VA, Hidro do Nações, Miguinho, Formigão, Arthur, Rafael, Chechel, aê, Geraldo Guia Lopes, Vila Caetano, Jardins, Xerec, Félix, vários irmãos, tá ligado? Só fé, muita fé. Paz, dinheiro pros irmãos. Liberdade pra todos que estão lá. Fechadão, os pobres loucos, portanto, última gota, meu parça.